Capítulo 11. O alto custo do pequeno poder. Ganhe para o cordeiro que foi morto a recompensa por seu sofrimento. Os Morávios. O reavivamento é a atmosfera em que o poder de Deus tem mais probabilidade de se manifestar. Ele toca todas as áreas da vida humana, irrompendo na sociedade que solta as centelhas da revolução. Essa glória é custosa e não deve ser considerada de forma superficial. No entanto, uma igreja sem poder é muito mais custosa em termos do sofrimento humano e das almas perdidas. Durante o reavivamento, o inferno é saqueado e o céu povoado e ponto final. Deixe-me ilustrar a necessidade de sinais e maravilhas em nossa busca para ver nossas cidades transformadas e a glória do Senhor enchendo a terra. Sem o que apresentaremos a seguir, o mundo sofre, Deus se entristece, e somos as mais infelizes criaturas. 1. Sinais e maravilhas revelam a natureza de Deus. O propósito primário do domínio do milagre é revelar a natureza de Deus. A ausência de milagres trabalha como um ladrão, roubando revelações preciosas que estão ao alcance de todos os homens, de todas as mulheres e de todas as crianças. Nossa dívida para com a humanidade é fornecer as respostas para o impossível e favorecer um encontro pessoal com Deus. E esse encontro tem de incluir grande poder. Temos de ser testemunhas de Deus. Dar testemunho quer dizer representar. Esse termo, na realidade, significa representar o Senhor. E reapresentar o Senhor sem poder é uma tremenda deficiência. É impossível dar um testemunho adequado de Deus sem demonstrar o seu poder sobrenatural. O sobrenatural é seu domínio natural. Jesus foi uma representação exata da natureza do Pai. A representação do Pai feita por Jesus deve ser um modelo para nós à medida que aprendemos a representar o Senhor. O domínio do milagre de Deus tem sempre um propósito. Ele não vem com poder sobre nós apenas para se mostrar ou nos divertir. Demonstrações de poder são de natureza redentora. Até mesmo as atividades cataclísmicas do Antigo Testamento foram planejadas para levar as pessoas ao arrependimento. A cura nunca tem apenas uma dimensão. Embora um milagre possa mudar a saúde física de alguém, também solta a fagulha de uma revolução no âmago do coração humano. Essas duas coisas revelam a natureza de Deus, que nunca deve ser comprometida pelo cristianismo sem poder. 2. Sinais e maravilhas expõem o pecado e levam as pessoas a tomar uma decisão. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pedro pescara a noite toda sem sucesso. Jesus lhe disse para lançar as redes do outro lado do barco, algo que, sem dúvida, ele provavelmente já fizera muitas vezes. Quando efetuou isso, em obediência ao mestre, a pesca foi tão volumosa que o barco quase afundou. Pedro pediu ajuda aos outros barcos. A resposta do pescador a esse milagre foi: Sou um homem pecador. Quem lhe disse que era pecador? Não há registro de sermões, nem de admoestações, nem de nada similar feito no barco naquele dia, apenas a grande quantidade de peixes. Portanto, como Pedro chegou à convicção do pecado? Foi por intermédio de um milagre. O poder expõe. Ele desenha uma linha na areia e força as pessoas a tomar uma decisão. A demonstração de poder não é garantia de que as pessoas se arrependerão. Basta observar Moisés para perceber que algumas vezes os milagres só fazem nossos faraós ficarem mais determinados a nos destruir quando eles veem o poder. Sem os atos de poder, os fariseus poderiam esquecer os fatos sobre a igreja que nasceu com o sangue de Jesus derramado na cruz. O poder estimula o zelo da oposição existente neles. Precisamos ter um pensamento sereno sobre o assunto. O poder, com frequência, leva as pessoas a decidir o que elas aceitam e a que se opõem. Ele remove o terreno intermediário entre esses dois polos. Ministérios de misericórdia são absolutamente necessários no ministério do Evangelho. representa uma das formas por meio das quais o amor de Deus pode e deve ser visto. E só se completam com as demonstrações de poder. Por quê? A realidade é esta. O mundo, em geral, aplaude esses esforços porque sabe que deveríamos fazer isso. Temos, porém, de perceber a triste realidade. É comum que as pessoas reconheçam a gentileza da igreja e mesmo assim não se arrependam. No entanto, o poder força essa questão por causa da sua habilidade inerente de humilhar a humanidade. Jesus disse: se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Será que Jesus está dizendo que o pecado não existia no coração dos judeus até ele fazer milagres? Duvido muito. Ele apenas está explicando o princípio revelado no arrependimento de Pedro. O poder expõe o pecado e leva as pessoas a tomar uma decisão. A razão do poder não estar presente consiste no fato de não usarmos as armas que estavam no arsenal de Jesus na ocasião em que ele ministrou ao perdido. O resultado? A maioria continua perdida. O poder força as pessoas a tomar consciência de Deus, e a natureza do poder é muito exigente. 3. Sinais e maravilhas dão-nos coragem. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Uma parte muito profunda da cultura judaica foi modelada pela ordem de guardar o testemunho do Senhor. A família mesma era direcionada pela revelação contínua de Deus, contida nos mandamentos e nos testemunhos do Senhor. Eles teriam de falar sobre a lei de Deus e o que o Senhor fizera quando iam para a cama à noite, acordavam de manhã e caminhavam. Qualquer hora do dia era um tempo perfeito para falar sobre as maravilhosas obras de Deus. Para garantir que não se esquecessem disso, deveriam construir monumentos que os ajudariam a lembrar a invasão de Deus na vida deles. Por exemplo, eles empilhavam pedras para marcar o lugar onde Israel cruzou o Rio Jordão. Tal prática serviria para momentos em que os filhos lhes pudessem perguntar: papai, para que serve essa pilha de pedras? Eles poderiam responder com a história de como Deus trabalhou no meio deles. O testemunho de Deus cria um apetite maior por mais dessas atividades. A expectativa cresce sempre que as pessoas são despertadas para a natureza e a aliança sobrenaturais do Senhor. Quando a expectativa aumenta, os milagres também aumentam. Você consegue ver o ciclo. O simples ato de compartilhar um testemunho sobre Deus pode estimular os outros a esperar por Deus e vê-lo agir em sua vida cotidiana. O reverso também é verdade. Quando a expectativa diminui, não se espera um tanto milagre. A consequência é que eles passam a acontecer cada vez menos. Como você pode perceber, há também a possibilidade de uma trajetória descendente. Esquecer o que Deus fez ao remover o testemunho de nossos lábios nos torna, por fim, temerosos no dia da batalha. A história dos homens de Efraim é trágica, porque eles estavam totalmente preparados para vencer. Só lhes faltou coragem. A coragem deveria brotar da memória que tinham de quem Deus fora para eles. 4. O sobrenatural é a chave para as cidades pecadoras do mundo. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Essa passagem das Escrituras faz uma distinção entre as cidades religiosas e aquelas conhecidas por seu pecado. A cidade religiosa tinha uma consciência adormecida da sua necessidade de Deus. Embora a cidade pecaminosa estivesse mais consciente de que algo estava faltando, a religião é ainda mais cruel que o pecado. As cidades que Jesus menciona aqui são as que mais viram sinais e maravilhas. Os milagres realizados eram tão numerosos que, segundo o apóstolo João, se fossem registrados, poderiam encher todos os livros do mundo. Isso nos dá uma perspectiva sobre a repreensão de Jesus, direcionada às cidades de coração endurecido. Jesus ficou limitado àquilo que poderia fazer em Nazaré por causa da descrença. No entanto, em Corazim e Betsaida, parece que os milagres foram incomensuráveis, o que sugere que essas cidades tinham um bocado de fé. A repreensão severa não parece ser movida pelo fato de não apreciarem suas obras de milagre. Eles as devem ter apreciado. O problema foi acrescentar esse movimento àquilo que já estavam fazendo, em vez de considerar Jesus o ponto focal de sua vida. É isso que a religião faz. Conforme Jesus disse, eles não se arrependeram, nem mudaram a forma de pensar, alteração da perspectiva de vida. Muitos desfrutam do movimento de Deus, mas não se arrependeram genuinamente, não mudaram a perspectiva, não tornaram as atividades de Jesus seu ponto focal e sua ambição. A revelação que veio para eles por intermédio do miraculoso aumentou a responsabilidade, exigindo, portanto, mudança na vida dessas pessoas. Uma mudança que nunca ocorreu. A unção em Cafarnaum foi tamanha que algumas versões bíblicas dizem que eles foram elevados até o céu. Será que Jesus estava dizendo que o domínio do milagre à volta deles era tão grande que tornou Cafarnaum a cidade da terra mais parecida com o céu? Se esse foi o caso, por breve período de tempo, ela foi o exemplo de assim na terra como no céu. Eles abriram espaço para a grande obra de Jesus, porém jamais fizeram os ajustes necessários para que essa obra se tornasse o principal ponto em sua vida. No entanto, há outra mensagem contida nessa história. Tiro, Sidom e Sodoma teriam de fato se arrependido se tivessem sido expostas à mesma dimensão de derramamento do Espírito Santo. Você ouviu bem isso? Elas se teriam arrependido. Essa é uma mensagem profética para hoje. Milagres nas ruas das cidades pecadoras do mundo as levam ao arrependimento. É o segredo que nos dá acesso ao coração dessas grandes cidades. As São Franciscos e as Amsterdãs, as Nova Orleans e os Rio de Janeiro do mundo se arrependerão. Se houver um exército de santos cheios do Espírito Santo caminhando por suas ruas, cuidando dos aflitos, levando o poder de Deus para circunstâncias impossíveis, eles se arrependerão. Essa é uma promessa. Eles simplesmente esperam por aqueles que trazem a mensagem do reino. A ausência de poder elimina essa possibilidade, e em seu lugar vem o julgamento de Deus. 5. Milagres revelam sua glória. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus foi a um casamento em que o vinho tinha acabado. Até esse momento, ele ainda não havia feito nenhuma das maravilhas pelas quais mais tarde ficou conhecido. Maria sabia quem seu filho era e o que era possível para ele. Portanto, nessa situação de necessidade, disse-lhe: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Contudo, Maria fez algo surpreendente. Virou-se para os serviçais e declarou: Façam tudo o que ele lhes mandar. Sua fé abriu espaço para a extravagância de Deus. Jesus, depois disso, fez o milagre da transformação de água em vinho. Bem, o que realmente aconteceu? É importante lembrar que Jesus só fez o que viu seu pai fazer e só disse o que ouviu seu pai dizer. Quando Maria, pela primeira vez, dirigiu-se a Jesus para mencionar a necessidade de vinho, É seguro dizer que ele notou que o pai não pretendia fazer nenhum milagre naquele casamento. Além disso, ele sabia que não era sua hora. O tempo para ser revelado como o operador de milagres. Foi isso que o levou a responder: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Entretanto, Maria respondeu com fé e preparou os serviçais para fazer tudo o que ele lhes mandar. Jesus mais uma vez procurou saber o que o pai estava fazendo e, nesse momento, observou que ele estava transformando água em vinho. Portanto, Jesus seguiu a liderança de seu pai e fez o milagre. Maria, com sua fé, tocou o coração do pai, a ponto dele, aparentemente, mudar o tempo escolhido para revelar Jesus como o operador de milagres. A fé move o céu para que o céu mova a terra. De acordo com João 2, verso 11, essa demonstração do poder de Deus liberou a glória do Senhor naquele local. Sinais e maravilhas fazem isso. Eles liberam a glória de Deus em nossas cidades. A necessidade, seja ela o que for, doença, pobreza, opressão, etc., representa o impacto das trevas. O milagre desloca as trevas e a troca pela luz, a glória. Quando não há milagres, também não há glória de Deus, a presença manifesta de Jesus. À medida que a glória é liberada, os poderes das trevas são deslocados e substituídos pela presença governante e real de Deus. A casa é limpa e varrida e fica cheia de mobílias e acessórios do céu. Assim que os poderes das trevas são removidos, têm de ser substituídos pelas coisas certas, ou o inimigo tem acesso legal para voltar, tornando o último estado do homem pior que o primeiro. Os milagres fazem estas duas coisas: removem a influência governante do inferno e estabelecem a presença governante de Deus. Como a glória de Deus cobre a terra? Acredito que, pelo menos em parte, por intermédio das pessoas que andam em poder, levando o testemunho de Jesus para as nações, haverá uma geração que captará isso e invadirá o sistema deste mundo com o testemunho vivo de quem é Jesus. 6. Sinais direcionam as pessoas para que deem glória a Deus. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Em quase todas as reuniões que dirijo, seja um culto tradicional da igreja, seja uma conferência, uma reunião do conselho de nossa equipe, falo sobre como o milagre põe em ação o poder do Senhor. Quando falo em localidades distantes de minha cidade, sempre utilizo esse método para estimular a fé e ajudar os ouvintes a direcionar seu coração para Deus. Depois pergunto a eles: Quantos de vocês deram glória ao Pai e o louvaram quando compartilhei os testemunhos? Quase todas as mãos se levantam. A seguir, lembro a todos os presentes esse aspecto importante. Se não houvesse poder e testemunho correspondente, Deus jamais receberia essa glória. Sem poder, roubamos-lhes a glória devida. 7. Os próprios sinais dão glória a Deus. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Não só os milagres estimulam o coração dos homens a dar glória a Deus, mas os milagres por si mesmos dão glória a Ele. Não tenho certeza de como isso funciona, mas de alguma maneira, um ato de Deus tem vida própria. E também a habilidade de glorificá-lo sem a ajuda da humanidade. A ausência de milagres rouba Deus da glória que ele deveria receber em razão de suas obras. 8. Milagres são uma força unificadora para as gerações. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus. Israel teria de construir monumentos em memória das obras de Deus. A razão para isso? Para que sua existência diária fosse um lembrete às próximas gerações de quem é Deus e o que representa sua aliança com seu povo. O testemunho era para ser, além de um registro da atividade de Deus, um convite para que outros o conhecessem. Uma geração falaria do testemunho de Deus a outra. O texto não menciona que uma geração mais velha falaria com a mais jovem, embora com mais frequência seja isso o que se pense desse versículo. É igualmente verdade que uma geração mais jovem pode experimentar Deus e a mais velha beneficiar-se disso. Encontros com Deus Todo-Poderoso tornam-se um fator unificador para gerações. 9. Sinais e maravilhas afirmam quem Jesus é. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Se os judeus enfrentassem lutas para crer que Jesus era o Messias, então ele lhes dizia que olhassem para os milagres e acreditassem neles. Por quê? Um sinal sempre leva você a algum lugar, e Jesus sabia para onde esses sinais os levariam. De alguma forma, o simples passo de crer naquilo que viam, por fim, possibilitaria que acreditassem em Jesus, como aconteceu no caso de Nicodemos. Todo milagre testificava da identidade de Jesus. Sem milagres, jamais pode haver uma revelação plena de Jesus. 10. Milagres ajudam as pessoas a ouvir a voz de Deus. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Filipe foi o mensageiro de Deus designado para a cidade de Samaria. Os habitantes dessa cidade conseguiram ouvir as palavras de Filipe como provenientes de Deus por causa dos milagres. Atos de poder ajudam as pessoas a sintonizar seu coração nas coisas do Pai. Facilitam romper com o raciocínio de que este mundo material é a realidade suprema. A mudança de perspectiva é essencial para a resposta mais básica a Deus. Em essência, é o que significa a palavra arrependimento. Os milagres fornecem a graça para o arrependimento. O desespero ocasionado pelos milagres é, em parte, responsável por esse fenômeno. À medida que nosso interesse se afasta de tudo que é natural, direcionamos a nossa atenção ao Senhor. A mudança abre os olhos e os ouvidos do coração. Em razão disso, vemos o que o tempo todo estava bem diante de nós e ouvimos o que Deus está dizendo por intermédio de nossa vida. Milagres levam a uma mudança de prioridade. São um importante auxílio para ouvirmos mais claramente. Sem eles, tendemos a ser direcionados por nossa mente e ainda chamamos isso de espiritualidade. 11. Milagres ajudam as pessoas a obedecer a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Aqui o apóstolo Paulo demonstra como os gentios foram levados à obediência por intermédio do poder do Espírito de Deus, manifestado por sinais e maravilhas. Foi o que ele considerou pregação plena do Evangelho. A mensagem não estaria completa sem uma demonstração do poder de Deus. Essa é a forma pela qual o Senhor diz amém à sua própria obra declarada. A Bíblia está repleta de histórias de heróis que ganharam a coragem para obedecer a Deus nas circunstâncias mais difíceis, por meio de um encontro pessoal com o domínio dos milagres. Nada emociona mais o coração que conhecer a Deus. Ele é infinito em poder. Ele é por nós, não contra nós. E também é grande o suficiente para compensar a nossa pequenez. Todavia, ser educado em uma casa em que há pouca ou nenhuma evidência daquilo em que acreditamos deixa desiludida uma geração criada para grandes proezas. 12. Milagres validam a identidade do Filho de Deus e da Igreja. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. A promessa: estarei sempre com vocês, Mateus 28, 20, foi mencionada muitas vezes em toda a Escritura. Sempre foi revelada àqueles que seriam levados a circunstâncias impossíveis, circunstâncias que necessitam de um milagre. A presença do Senhor é reconfortante, mas o doce relacionamento com Ele é o que me atrai para um relacionamento de intimidade. Sua presença também é uma provisão do céu, planejada a fim de me levar para um lugar de grande coragem, para sinais e maravilhas. Os judeus compreendiam que para haver milagres era necessário Deus estar presente. Ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estáis fazendo se Deus não estiver com ele. João 3, verso 2. Na grande comissão, em Mateus 28, encontramos a seguinte afirmação: E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A presença do Senhor é a garantia de sua intenção de nos usar para realizar milagres. O fato dele se mover na vida de todos os cristãos é um ato profético que declara seu propósito sobrenatural para o seu povo. Como conseguir poder? Jesus disse aos indivíduos altamente treinados no sobrenatural, que já caminharam na terra: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Lucas afirma isso da seguinte maneira: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Apesar de estar com ele e ter experimentado seu poder por intermédio do ministério, eles tinham de esperar por dunamis, a habilidade de fazer milagres. É como se eles estivessem trabalhando sob a proteção da unção do Senhor. Chegará o tempo em que receberiam a sua própria unção por meio de um encontro com Deus. O batismo de fogo lhes proporcionaria o encontro contínuo com o Senhor, e isso os ajudaria a ficar no centro da vontade de Deus quando viesse a perseguição. O batismo no Espírito Santo representa uma imersão no dunamis do céu. A habilidade de orar em línguas é alcançada por meio desse dom. Oro em línguas constantemente e sou grato por isso. No entanto, pensar que falar em línguas é o propósito para uma invasão santa é algo embaraçosamente simplista. Seria como dizer que a travessia do Rio Jordão por Israel foi o mesmo que tomar posse da terra prometida. É verdade que, ao atravessar o rio, eles chegaram à terra prometida, mas ainda não haviam tomado posse dela. A travessia apenas deu-lhes acesso legal à posse. O maravilhoso batismo no Espírito nos dá acesso. Contudo, ficar às margens e proclamar: A terra é toda minha, é, na melhor das hipóteses, tolice. Tal ignorância levou muitas pessoas a interromper sua busca assim que receberam sua língua espiritual. Elas foram ensinadas que, quando falam em línguas, estão cheias do Espírito Santo. Um copo só está cheio quando transborda. A plenitude só pode ser medida com o transbordar. A plenitude de Deus tem de fazer por mim mais que me dar uma língua sobrenatural. Se tudo se resumisse a isso, eu não teria do que reclamar. É um dom glorioso de Deus. O propósito do Senhor é dar-nos mais, é levar-nos a uma parceria divina na qual nos tornamos colaboradores de Cristo. O poder veio para nos tornar testemunhas. Nas Escrituras, quando o Espírito de Deus vem sobre as pessoas, toda a natureza o reverencia. O poder é demonstrado e as impossibilidades cedem lugar à plena expressão de Deus. Lendo os sinais. Muitos temem os sinais e as maravilhas por causa da possibilidade de decepção. Portanto, a fim de impedi-la, as pessoas substituem as demonstrações de poder por tradições religiosas, atividades cristãs ou estudo da Bíblia. Elas muitas vezes ficam satisfeitas com o conhecimento. Quando isso acontece, quem realmente é enganado? Os sinais têm um propósito, não são um fim em si mesmo, apontam para uma realidade maior. Quando saímos de um prédio, não saímos através do sinal de saída. Quando precisamos extinguir um incêndio, não tentamos debelá-lo com o sinal que aponta para a mangueira de incêndio. O sinal é real, no entanto, ele aponta para uma realidade ainda maior. Um sinal em uma estrada serve para mostrar o caminho. Sem ele, não temos como saber onde estamos ou onde achamos que estamos. Os sinais não são necessários quando viajamos por estradas familiares. No entanto, preciso deles quando vou para algum lugar em que nunca estive antes. O mesmo acontece nesse movimento de Deus. Já chegamos o mais longe que poderíamos com o nosso conhecimento sobre as Escrituras. É tempo de permitir que os sinais ocupem seus devidos lugares. Eles ilustram as Escrituras, enquanto o tempo todo apontam para Jesus, o Filho de Deus. Também confirmam a direção correta às pessoas que abraçaram um evangelho autêntico. Nenhum de nós compreendemos a salvação até sermos salvos. Ela é um milagre, uma experiência que nos dá compreensão. O mesmo acontece com os sinais. Eles nos direcionam para a pessoa. Nesse momento, a experiência ajudará a abrir aquelas porções das Escrituras que estavam veladas para nós. Ninguém, em seu perfeito juízo, afirmaria hoje que compreende tudo o que está escrito na Bíblia. No entanto, sugerir que há mais por vir leva muitos a temer. Livre-se desse sentimento para que tais acontecimentos não passem despercebidos por você. Como nos relacionamentos com o mundo. O capítulo seguinte nos mostrará o que realmente devemos ao mundo e como dar isso a ele.